todo dia. É verão, alegria, ê. É calor todo dia, é verão na Bahia, ê. Vai e vem das ondas, eu desejei.